Rotuno, con próxima de Pisir Mesa, Tony 190 decimal 95. Salvador, no 21, decimal 9. Israel, conversão na área, azul 4422. Qual é o céu do pouso 2771 no Baixão pra lá? Papai, o meu ótimo Maikinho, boa tarde, me vira sinal, reportagem. Boa tarde, Otávio, pode ser mais tarde. Boa tarde, Otávio, 3205, próxima porta 0, tem que ser a nave final, após a mesma, tem que ser a nave final, após a mesma, tem que ser a nave. Então, 3805, seguinte, uma segunda aeronave já na aproximação final, em Bois da Avianca, final de 9 milhas, agora a distribuição de mantém ponto de pé. Canalinha 3105, boa tarde, número 2 na aproximação, aguarde pista livre, ajuste no 015. Puta pra casa. Oscar Mike, está de seu cruzado na porta da ingresso, costuma 7. 3315, sala de 4,5, liberado da Fox Trotchan, sala Salvador, na 21, do São Amor. 219, obrigado. 205, autorizado de decolagem, pistão no 0, vento 19, 0 graus, 0 nós mais. Então 3805, decolado aos 48, chama o controle Salvador no 20, no final 8, bom voo. 08, boa. Dia, São Bruno, ótima, 340, 3205. 3208, sem identificação. Esse dia chegada da Bola de Ouro para nível 050, ajuste no 015. Eu tenho que ir ao Molasco, não tem o celular de novo no Molasco, na Bavara Cruz, ou no Santos Ponta, parte de trás de Paris. Oi, corredores visuais da Ponta Aranha, Paris, o celular de hoje. Possível. Até o autônomo Augusto não recebeu o seu modal, se não tiver. Não recebeu o seu modal, se não tiver. Autoriza dar presente pro do Ceasa? Eu tenho o Silvio Romeoz autorizado, direto para o Ceasa. Autorizar o Ceasa para o Silvio Romeoz. Eu chamo o centro de Recife, 125 décima 1, alterna 123 décima 8.

Boa tarde. 2231, motor chegando. Mantendo. Comandou, boa tarde, 3-0-5-5-0. 1-8-8-6-8. Sempre tenho conversado em uma sexta, pistola 0, porque a esquerda da sua linha é 8-0, limite ao costume que eu vou dar. Para 3 e 6, a gente não é 0 mais 5, então a gente pode fazer o afirmar o vento, por favor? O nome é 0 graus 082. Ok, obrigado. Visou no IDS da 10, o IDS X5, o aeródromo visto 2231. Essa é 2231, chama 2235, 2231. Corre, Salvador, boa tarde, parceiro 2231, estabilizado IDS e X6. Parceiro 2231, continua a aproximação, agora está livre. Aguardando pista livre, 2231. Bom, acho que já está estabilizado, tá? Negativo. O 185, só usa no meio, libera direito, chame só o 2189. 2189, só no direito, pode descer. Pode manter a PROC 24230 para interceptar mais longo? Continua pra 3530. 030? Já intercepta na 020, já está indo a descida. Estão 3530, já está 2030, a gente chama 0530, 9673030. 7359. A minha aproximação de novo, consigo aprender rápido, viu? 2-0-0. Sim, sim, tá com a minha aproximação de novo, tá chegando. Controle a posta 2230, 08 de identificação, iniciou chegando a mão para 4.000 para o lixo 905. Identificou a mão 4.000 com medida de desempregar. Esquerda 145, reportarei estabilizado e ele é detectado 10 para parte do Fox Mike. Janela 2000, processo de aproximação, já era de 1-2 milhas. Esse passando 3 metais para 2.000 pés. Superfinha. Necessário que é 2 a mais? Sim, eu chamo na 2.000 para a lista de opções. Ele chama a redução máxima 63 da MS. Chamo na 3.000, a redução para 3.000 pés, a gente chama 0.05. 3.005. Chamo na 2.003, a lista para 2.509. Reduzindo a 2.003. Então, 0, papai, meu foco está em casa. Torre Salvador, boa tarde, Papa Romeu Fox, Mike Tango, estabilizado, Rui, LS da 1-0, baixado e checado. Fox, Mike Tango, tráfego avistado, autorizado com 1-0, vento 1-7, 0 graus, 0-6, 40-09. Sempre intenções de pouso na 1-7 com a base pela direita, Fox, Mike Tango. A gente tem condições de realizar uma base curta, informa a aeronave aproximando 1-0, 1-8-3-8. Afirmativo, senhor. Gente, reporte final no 7. Reporte final da 1-7, Papa Romeu Fox, Mike Tango. Confirmando a área remota na intersecção ósfera? Negativa, é. 4 aqui, bem afastado aqui das outras. Cheque. Sim, já pode finalizar o cheque. Muito obrigado. Quase para o final da 1-7, baixado checado, Fox Mike Tango. Fox Mike Tango, tráfego avistado, autorizado pouso na 7, vento 960 graus, 0708. Livre pouso na 1-7, Fox Mike Tango. autorizado decolar com uma 7, vento, uma 7, 0 graus, 09, noise, como fique atento ao possível estado de turbulência da voz que pousa 1-0. autorizado, pouso pistola 0, vento pela 60 graus, 099. Depois pistola 0, 2230. Nível 27, decolou 35, chama controle 1, 20, decimal 8. Como? Para o nível 090. 090. Eu, GF27, graças.